No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia, as melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação industrial. Fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os municípios que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira, a princípio de tempo bom, mas com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 17 graus, máxima prevista aqui para Chapecó, 25 graus, mas como disse, vai chover, não muito, mas chove sim. Aqui no centro da cidade, a sombra ainda 17 graus a temperatura. E eu quero começar saudando a Polícia Militar de Chapecó, porque ontem, no meu caminho, né, no meu trajeto, me deparei com blitz, pessoal fazendo blitz na saída para a Seara, e muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas qual a finalidade da blitz? Vão prender bandido. Ah, isso e aquilo. Eu digo, olha, existem expedientes que devem ser feitos, né? E a Polícia Militar, de uma forma muito tranquila, né? Apesar da gente sempre que vê, né, as pessoas portando armas, a gente é transportado para um outro mundo, diz, nossa, olha só, o pessoal ali armado mesmo, interpelando, parando as pessoas. Claro que quando é uma senhora que é parada, como no meu caso, acho que não tenho frontalmente, não devo, né, a abordagem é tranquila porque não devo ter cara, né, de quem oferece risco, etc. Mas ainda assim, dá para se dizer que não é um trabalho fácil. Não se sabe o que vai se encontrar pela frente, né? É um trabalho de altíssimo nível de estresse. Eu digo isso porque hoje de manhã acompanhava o comentário do Eduardo no Primeira Hora, e ele falava justamente do quão complexo são essas abordagens, não no caso da blitz, mas como aconteceu do rapaz que acabou sendo alvejado em Irani, e do quanto isso, né, vai render, digamos assim, não se sabe se foi acertada, se foi errada essa abordagem, não dá pra gente comentar nada, mas eu pensei nisso e pensei na situação de ontem, realmente, porque não é trabalho fácil, ninguém fica feliz, né, não se ouve-se muito o que não se quer ouvir, mas estavam lá cumprindo o seu trabalho, enfim. E por outro lado, a Petrobras, então, né, desde o primeiro minuto, mudando de assunto, primeiro minuto desta quarta-feira, então, liberou e está vigorando o reajuste de 6% no preço da gasolina e de 4% no preço do diesel nas refinarias. A estatal informou o aumento por meio de um comunicado divulgado no fim da noite de ontem. A decisão foi tomada pela diretoria da empresa depois de uma reunião em que a pauta principal foi a frágil situação financeira da Petrobras, agravada pela depreciação em cambial. Também foram analisadas propostas para um novo corte de investimentos. Em junho já havia sido feito um anúncio de redução de 37% nos investimentos que seriam feitos pela Petrobras entre 2015 e 2019, só que o valor do corte ainda não foi definido. Enfim, os analistas econômicos, eles não esperavam um reajuste para este ano, né? A avaliação era de que, como o cenário político está instável, né? Como a popularidade está baixa, a popularidade do governo está baixa, como há instalada uma crise econômica, a tendência seria de retardar esse aumento para não piorar todo esse contexto, mas, pelo jeito,

Supermercado Gaúcho, variedade, promoções e economia. Na Marechal Deodoro, 1496D, bairro Maria Goretti, fone 3322-1933. Refinados Pizzaria. Pizzaria aberta de segunda a sábado à noite, com entrega em domicílio também ao meio-dia. Na Índio Condá, 961E, bairro Presidente Médici, fones 3322-6190 e 3322-6121. Borracharia e Estacionamento Vaires, em novo endereço. Alex avisa seus antigos clientes que está localizada agora a rua Porto Alegre 294E, quase em frente ao Bar do Zé. Sorvete Italiano, O Legítimo, duas na Getúlio, uma em frente ao Bradesco e outra próxima ao Calçadão. O som do esporte, todo domingo, das 9 às 10 da noite. Um carinho, um toque, um aperto de mão, tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão, bem-estar, economia e qualidade é curtir o bom de viver. Farmácias São João, de bem com a vida, de bem com você. Farmácia São João. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Credi Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Credi Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automação. Informação Industrial, fone 3322-4200. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Faltam 6 minutos para as 9 horas da manhã e a conversa hoje é com o vereador Cleiton Fossá, Partido dos Trabalhadores. A gente brinca aqui muitas vezes porque tem o Cleiton Fossá e o Kleber Secon. E ele me dizia que, olha, que até o final do mandato já vão saber, o pessoal já vai ter decorado, né? Os dois do Partido dos Trabalhadores, enfim. Vereador, bom dia. E eu ouvia hoje o Júnior Espíndola falando, né, da sua visita aqui ao Departamento de Jornalismo da Supercondá, dando conta de que Chapecó está impedida de receber transferências de recursos federais, porque não teríamos feito a nossa parte, a prefeitura não teria feito a parte dela, teria sido multada em R$ 440 mil pela 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, e assim gerando essa situação. O que originou, vereador, e a gente sabe, sim, qual é a função do vereador? É legislar, é fiscalizar. O que é que originou essa ação? Como é que chegamos a esse ponto? Por que que pagamos essa multa? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os chapecoenses. Cumprimentar todos os colegas aqui da Rádio Júnior Condá. Cumprimentar minha assessora, advogada Ana Paula. É um prazer estar aqui nesse programa líder em audiência, né, que repercute muito, não só em Chapecó, mas em uma região muito importante, que é a nossa grande região oeste. Dizer que o vereador Cleiton Fossá tem se dedicado muito, muito mesmo, para legislar, primeiro, apresentando requerimentos, apresentando leis, fazendo debates amplos, comprovando que o vereador não é limitado. O vereador possui condições de promover debates em todas as áreas, desde que ele tenha vontade de fazer, né? Então, eu friso que eu não faço de conta, eu presto contas para toda a sociedade com toda a dignidade que tenho. Sou filho de Chapecó, nasci aqui e tenho um laço muito íntimo com os bairros, com a sociedade em geral e com os setores produtivos também. Todas as demandas que chegam ao meu mandato são ligadas com a proximidade que eu tenho da sociedade, Raquel. Vou citar alguns exemplos antes de falar sobre o assunto, né? O meu mandato tem um debate constante na região de São Pedro, por exemplo. E nós, lá na região de São Pedro, além da regularização fundiária da região do Bom Pastor, que é um tema muito, muito assim, e que exige muito esforço dos poderes públicos, nós estamos tentando construir uma alternativa naquela região, no diálogo, né? Mas uma demanda que eles há anos estão só escutando promessas é no debate sobre a implantação de um distrito industrial na região de São Pedro, no qual nós aprovamos uma audiência pública que vai acontecer lá na igreja, lá no salão da igreja do São Pedro, no dia 29 de outubro. Ou seja, construir essa pauta com a sociedade. Da mesma forma, na região do bairro Santo Antônio, onde a pauta lá é a nova unidade de saúde, que já tem verba, a praça do bairro Santo Antônio e também as creches que precisam de uma nova estrutura, né? Nós temos uma reunião de trabalho discutindo esse assunto lá, como é a região da IFAP, que é o grande parque, que é o objeto dos sonhos da região da IFAP, um parque aos moldes do Ecoparque aqui no centro, que lá é uma região, se fosse município, seria segundo município da região oeste. Maior, oeste catarinense. É. Então, nesse sentido, tem outras pautas muito importantes que, na função de legislar, de dialogar, nós estamos construindo, porque nós temos um princípio popular, aquele de dialogar com as lideranças, com a sociedade. Esse é o nosso princípio, né? Depois a gente vai poder, no andar do programa, falar dos projetos de leis que eu tenho aprovado. Mas também, de outra lógica, nós temos um debate muito incisivo, até pela minha formação, advogado, eu sou especialista na área de direito público, constitucional, de fiscalizar. O vereador possui a obrigação legal, a lei orgânica, que é a principal lei do município, dá o poder e dá a obrigação do vereador fiscalizar. Se ele não fiscaliza, do ponto de vista, cada vereador interpreta do jeito que quiser. Mas eu interpreto que é prevaricar. Eu não posso prevaricar. O que é prevaricar? Aproveitando aqui o seu conhecimento legal, né? Prevaricar é deixar de fazer uma obrigação legal. Ou seja, o servidor público tem a obrigação de fiscalizar. Viu algo errado? Não fez? Prevaricou. É uma pena, né? Sofre uma sanção, né? Então, eu, enquanto vereador, eu não sofro prevaricação, eu tenho autonomia, independência, mas eu interpreto dessa forma. O vereador enxergou algo irregular, ele tem que enfrentar aquele tema, né? Então, eu digo para ti, Raquel, que esse debate da educação, que eu tenho debates grandes na educação, como é a creche em horários alternativos, a creche para o comércio, que é os horários ampliativos, né? Nós já debatemos esses assuntos aqui em Chapecó, que não se avançou, infelizmente. Não teve a mesma importância dada à taxa de lixo pelo poder municipal, né? Não avançou. Temos debates grandes sobre a necessidade de um professor especialista para atender os estudantes especiais, que já é uma obrigação legal federal nos municípios, né? E entre outras situações do ponto de vista positivo, apresentar sugestões, né? Porque oposição não só critica, apresenta, né? Eu sou um vereador de oposição propositivo, né? Atuo muito na proposição. Mas chega nesse assunto, esse debate sobre a falta de segurança nas escolas, eu visitei as escolas, Raquel, em 2013. Raquel, eu vi as nossas crianças, eu digo nossas porque é a minha cidade, eu vi as nossas crianças em espaços públicos com alvará vencido, eu vi nossas crianças e professores sem luz de emergência, sem corrimão, sem o projeto preventivo contra incêndio. Eu vi isso. Eu vi. Se fosse uma informação de um informante, é uma coisa. Não, eu presenciei isso. E diante dessa, né, dessa atuação, eu tentei construir diálogos com a Secretaria de Educação, mas a qual nunca deu a devida atenção. Nunca deu a atenção, até por... Não sei, infelizmente, a Secretaria de Educação sempre tratou com deboche os vereadores, com um certo ar de arrogância os vereadores, né? Até parece que ela se elegeu secretária, nem parece que se elegeu vereadora, né? Então, faço essa crítica porque nunca teve avanços nessa pasta para Chapecó. E aí tentei dialogar, não houve diálogo. E o que restou a esse vereador? Infelizmente, apresentar uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público abriu um inquérito civil, que é público, está lá todas as provas, solicitou do Corpo de Bombeiros as devidas informações, o Corpo de Bombeiros informou as irregularidades, e em novembro de 2013, o Ministério Público poderia entrar com uma ação de obrigação de fazer, ou promover um acordo. Ou dar um prazo, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que é um acordo. Não é sugestão, como diz o vice-prefeito Luciano Buligon, ou o Ministério Público não deu a sugestão. Ele poderia entrar com uma ação ou poderia fazer um acordo. Fizeram um acordo. No termo de ajustamento de conduta, Raquel, o Ministério Público concedeu um prazo de um ano. Um ano para a prefeitura se adequar. Um ano para a prefeitura dar segurança aos estudantes, aos nossos filhos, aos professores, aos pais. Passado um ano, Raquel, infelizmente, nenhuma informação veio ao TAC. O promotor ainda foi, assim, teve a prudência de pelo menos dar mais um pouco de prazo, né? O Ministério Público deu um pouco mais de prazo para adequar. Chegou ao ponto de não conseguir mais as informações e não conseguir a comprovação do cumprimento dos itens de segurança, que aplicou a multa. Multa de R$1.000 por dia, que chegou a 440 mil. Ou seja, você, chapecoense, a cada dia que passa, é R$1.000 que sai dos cofres públicos. Aí eu já digo, eu estou triste com a situação, não estou feliz. É triste porque a multa não vai resolver o problema. A multa aplicada pelo Ministério Público, que não faltou com a verdade, o Ministério Público, como o Luciano Buligon, o eterno pré-candidato a prefeito, disse que o vereador faltou com a verdade, né? Quando ele fala isso, ele não me ataca, ele ataca o promotor de justiça, ele ataca o Ministério Público, ele ataca o Corpo de Bombeiros, que são entidades que possuem grande credibilidade na sociedade brasileira. E o Corpo de Bombeiros não ia passar informação equivocada, o Ministério Público não ia aplicar uma multa num acordo não cumprido. Então, é importante frisar que eu estou triste com essa situação, porque a multa não vai resolver o problema persiste, as nossas crianças infelizmente estão em espaços que não estão seguros. Então, nesse sentido, Raquel, que foi uma ação do mandato, uma denúncia do mandato, que chegou nesse ponto, que teve que aplicar uma multa por não cumprimento do acordo. Né? E aí eu tenho um despacho aqui que a prefeitura buscou, depois da multa aplicada, fez um pedido ao Ministério Público para que retirasse o termo de ajustamento de conduta do protesto, porque o termo de ajustamento de conduta que prevê a multa foi protestado, ou seja, a prefeitura está com o nome sujo. E quando a pessoa, vamos imaginar, quando o consumidor... Sim, uma analogia. Uma analogia. Quando o consumidor compra e não paga, vai para a SPC Serasa, o que acontece? Restringe, traz restrição ao crédito. E aqui o protesto traz restrição ao crédito, a transferências, a recursos. Né? Eu não vou precisar dar uma aula de protesto, porque lá tem a Procuradoria Jurídica, que fez aqui o pedido de retirar o título do cartório de protesto, e alegou ainda, reconheceu aqui no pedido dela, que o município não tinha condições de elaborar todos os projetos. Se não tinha condições de elaborar todos os projetos, por que não discutiu isso com o Ministério Público? Por que não dialogou com a Câmara de Vereadores? Por que não apresentou um plano de recuperação das escolas? Então, é nesse sentido, Raquel, que eu quero dizer a toda a cidade chapecoense que este vereador, Cleito Fossá, não só fiscaliza, mas como propõe, mas nesse ponto, no que diz respeito aos espaços públicos de Chapecó, às escolas, creches do nosso município, eu não arredo o pé, por quê? Porque as escolas não atendem os itens de segurança. Eu quero falar para você, empresário, se você não tem um extintor, se você não tem o projeto preventivo contra incêndio, quem que não dá o alvará de funcionamento? É a prefeitura, ou seja, a prefeitura que deveria dar exemplo, peca. E ainda, ao invés de dialogar, vem pro ataque, Raquel. Eu vou dizer para vocês, até para os comissionados de Facebook, né? Que tem, o prefeitura deve ter comissionado Facebook, você mandar pergunta, manda pergunta com nome e referência, né? Para não ficar no campo do imaginário. Mas assim, ó, se quiserem fazer perguntas, se quiserem intervir aqui na rádio, venha com fundamento. Porque o vice-prefeito, o eterno pré-candidato a prefeito de Chapecó, deu um mau exemplo. Deu um mau exemplo quando disse que o vereador faltou com a verdade e quando ele fala isso, ele comprova e atinge o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros. Não tenho dúvidas disso, né? E não é porque o processo político está se avizinhando, não é por causa disso, não. Até porque essa é uma denúncia de 2013, não é de agora, é de 2013. E até agora, infelizmente, não houve as adequações devidas. Então, eu acho que o vice-prefeito precisa se assessorar melhor, ao invés de intervir na imprensa com informações vazias. Ele vive num mundo só do processo eleitoral, né? Ele precisa se adequar, a chamar a responsabilidade para ele, ter o sentimento que o povo tem, né? Se aproximar da Câmara de Vereadores, dos vereadores, dialogar, porque vir para o ataque... vim pro ataque só, vim atacando, como ele fez lá no São Pedro, que chamou os moradores pro braço, numa audiência pública do plano diretor, que até boletim de ocorrência tem, né? Esse não é um exemplo de prefeito que Chapecó precisa. Eu conhecia. É, tem boletim de ocorrência sobre esse assunto. Enfim, mas vereador, nós estamos falando aqui, pelo que eu compreendo, foram fiscalizadas 28 instituições. Não, das instituições, desculpa, eu já estava cometendo um erro. Das instituições fiscalizadas, 28 estão em desacordo. Isso em 2013. Não foi feito nada em nenhuma das 28, porque aí a prefeitura, ela lançou uma nota dizendo o seguinte: prefeitura reiterou o compromisso com a segurança dos alunos, pais, professores e demais servidores e informa que está tomando as providências para a solução do problema. Abre aspas, foram realizadas todas as adequações solicitadas pelo Corpo de Bombeiros nas escolas menores, na metragem, né, de 750 metros quadrados, informou a assessoria. No caso das escolas maiores, de 750 metros quadrados, a administração apresentou os projetos, que são elaborados por uma empresa terceirizada, apresentou então ao Corpo de Bombeiros. Mas eles precisam passar por adequações que estão sendo realizadas. Esse contraponto, né, enviado para a imprensa, ele é o suficiente ou acha que não? Esse contraponto... Ele não evitou a multa, por exemplo? Não, esse contraponto foi enviado para a imprensa. Né? E a imprensa de Chapecó merece ser respeitada, Raquel. Né? Merece ter a informação correta. Né? E essas informações não constam no processo, como documentos, até pedindo prazo, comprovando. Porque, olha só, vamos imaginar que a sociedade aí é o promotor de justiça. A prefeitura mostrou a intenção de resolver o problema, mas não conseguiu devido a problemas com a empresa. Vamos imaginar que foi, sim, isso mesmo. Ela iria ao processo e pedir, olha, eu preciso um pouco mais de prazo. Na verdade, olha, eu consegui fazer isso. Falta mais essa porcentagem de escolas. Não tem no processo. Deixaram estourar o prazo e agora quer disputar a versão na imprensa. Quer disputar a informação na imprensa. Isso é discurso. Discurso apenas, né? Eu como advogado, professor universitário, eu tenho que me ater a documentos, a provas. Eu não falo nada do que eu tenho certeza que eu tenho a capacidade de comprovar. Eu tenho prova. Não há documentos comprovadores no inquérito aberto pelo Ministério Público que comprove que alguma das escolas foi atendida no critério integral de segurança. Segurança, seja o projeto preventivo contra incêndio, as luzes de emergência, corrimão, extintores, todos esses equipamentos que a legislação estadual prevê. Né? Então, nesse sentido, Raquel, infelizmente eu não posso falar sobre algo que eu não tive acesso. Eu tive acesso a uma nota. A nota que a prefeitura mandou para a imprensa não corresponde com os documentos acostados no inquérito civil aberto pelo Ministério Público. Não tem essa informação. Então, não houve esse cuidado por parte da prefeitura de informar uma gradação, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E isso gerou a multa. A minha preocupação é, tem como escapar da multa? Olha... Dá para a prefeitura agora apresentar, mesmo que com atraso, uma justificativa não só para a imprensa, mas ao Ministério Público, dizendo que essa história, né, da metragem, bom, até tantos metros fizemos ou não, para que não se pague essa multa? Olha, eu vou repetir, Raquel, eu estou triste, muito triste como chapecoense, de chegar nesse ponto. Eu não queria, sim, que tivesse a multa, eu queria que as escolas tivessem os itens de segurança. Com certeza, toda a comunidade também. Toda cidade, né? Então, sobre esse, você pode cancelar, se a multa ou não? É possível. Aí, assim, é decisão do foro do Ministério Público, né? Eu sou autor da denúncia, né? Autor da denúncia, eu não tenho poder de dizer para um promotor de justiça o que fazer na condução do inquérito que ele abriu, sim, que ele investigou, que ele comprovou. Eu não tenho poder disso, né? Eu apenas constatei e provei as minhas denúncias, né? Aí é o diálogo que a prefeitura tem e deve existir com o promotor de justiça. Mas vou dizer, Raquel, a prefeitura tentou já. Tá? A prefeitura tentou. Eu estou seguindo justamente, né? Isso, como a gente está fazendo agora, essa analogia como se fosse uma empresa, isso, o que que a empresa tentaria? O advogado perdeu o prazo, a prefeitura empresa corre tentou, atrás para tentar. Tentou agora, a partir ali, acho que foi nesse mês de setembro aqui, agora, esses dias agora, a Procuradoria-Geral do Município está aqui. Eu estou com o documento do Ministério Público, eu tiro cópia dos documentos porque são públicos. Sim. Pediu para o Ministério Público retirar o TAC. pediu para retirar o TAC, dizendo, alegando que o município não tinha condições de elaborar todos os projetos preventivos de incêndio nas escolas municipais. Ou seja, a procuradoria, Raquel, a procuradoria disse, olha, não tivemos condições de elaborar os projetos. E a empresa atrasou. Mas por que só agora? Né? Então, o promotor de justiça deu uma decisão no acordo que eles tinham firmado, né? E aqui tem, depois eu posso até deixar uma cópia com a Raquel, porque se dialogarem e dizerem que eu estou faltando com a verdade, tem o documento do Ministério Público aqui. O promotor de justiça, quando a prefeitura fala que a multa é muito alta, 440 mil, o promotor de justiça, vou parafrasear ele, abre aspas. Sim. O valor da multa aplicada não parece exagerado para os padrões do município de Chapecó, que somente em 2014 e 2015 gastou até a data de hoje, 28 de setembro, R$ 5.185.177,20 em publicidade e propaganda, conforme o portal da Transparência. Está aqui no despacho. Então, o próprio Ministério Público usou isso como parâmetro para julgar o valor da multa, para atribuir, não, digamos. A multa foi atribuída lá em... Não, desculpa, atribuir não, mas como parâmetro de aproximação, pode, digamos assim. Você pode assim gastar aproximadamente R$ 8.000 por dia em publicidade e propaganda? Pode pagar mil por dia. Pode pagar mil por dia por não cumprir os critérios, os itens de segurança nas escolas. R$ 8.000 por dia em propaganda, em publicidade, Raquel. Garanto que não vem tudo isso aqui para essa imprensa tão importante que a gente mandou. Absolutamente. Não é verdade? Então, olha só, R$ 8.000 por dia em publicidade e propaganda daria para nós ter comprado o extintor, ter feito os projetos preventivos contra incêndio, ter dado segurança às nossas crianças, aos nossos estudantes da rede municipal de ensino. Então, Raquel, eu não estou aqui inventando nada. Sim. Tá? Eu não estou aqui discursando, claro. Eu estou aqui, ó, eu estou com os documentos, eu vou deixar os documentos do processo para você, caso alguém questione. E se alguém questionar, por favor, questione com, pelo menos com argumentos, não venha com essa história, ah, processo eleitoral, processo é isso, processo é aquilo. Não trazer uma discussão partidária, seria isso. Isso, vem pro foco. Vem pro foco. A prefeitura tem que reconhecer mais um erro, né? Secretaria de Educação não deu segurança. A Secretaria de Educação é expert em fazer edital de merenda escolar. É expert, porque a merenda escolar, conforme os depoimentos lá do Ministério Público Federal, veio delineado até os cardápios pela Secretaria, na qual não tem competência para fazer edital de licitação. Ou seja, ela se especializou em edital de licitação e esqueceu de dar segurança nas escolas. Né? Então, eu quero um pouco que eu estou tentando ficar na diplomacia, mas às vezes dá vontade que o cidadão chapecoense está tão indignado com a falta de alguns serviços públicos essenciais na área de educação. Na área de educação começa creche em horários alternativos, creche no horário do comércio, garantir essas vagas de forma plena em toda Chapecó. E outros, eu podia falar do transporte coletivo, pavimentação asfáltica, segurança, mas ficando no tema, então, infelizmente é mais um descaso na pasta da educação que Chapecó vai ter que suportar mais um desmando desta pasta em nosso município. Olha, o que eu imagino, né, de pronto, nesse momento, é justamente depois interpelar a Prefeitura Municipal para entender se ela consegue. Dois movimentos, ou seja, primeiro, não pagar a multa, né, porque seria um prejuízo imenso para a gente, e colocar em dia essas questões. O Corpo de Bombeiros é exigente, sim, é minucioso. Quem precisa de alvará para qualquer estabelecimento sabe, né, de quantas são as demandas, enfim. Então, e por outro lado, que a Prefeitura se agilize, nós vamos perguntar, nós vamos tentar entender, né, se funcionou essa gradação aí dos mais de 750 metros ou menos, se ela mitiga, de repente, olha, dizendo, não fiz 100%, não cumpri com 100% dos meus deveres, mas cumpri com 50, se fiz uma parte ou não a outra, isso não ficou claro na nota, né? A partir daí, o que é que pode acontecer? Mas é dever da Prefeitura Municipal efetivamente ir atrás e tentar mitigar, pelo menos. Vamos olha, fazer uma analogia, Raquel, me permite fazer uma analogia? Pois não. Né? Vamos trazer uma tragédia que foi de Santa Maria à tona. Vamos trazer uma tragédia. Ou seja, nós vamos esperar uma tragédia acontecer numa escola para aí resolver os problemas de segurança? Eu não quero isso. Eu não quero isso, entendeu? Eu, como pai de dois filhos, que eu amo muito, eu não quero que as escolas tenham essa penalidade. Que as escolas seja uma tragédia, né? Não, nós estamos atuando na prevenção. Preventivamente, a prefeitura tem que primeiro cumprir o acordo, cumprir os itens de segurança, dá exemplo. Cumpriu o acordo, depois cumpriu o acordo, aí discutir a multa. Não tem problema nenhum. Acho que o promotor, como cidadão, também prefere que as escolas estejam seguras do que aplicar multa. Com certeza. Não é verdade? O objetivo da multa é forçar, né? É justamente, em função do não pagar, cumprir com a sua obrigação. Olha, nós vamos ter que conversar com a Prefeitura Municipal sobre isso. Isso não é algo vão, isso não é algo, né? Não é, digamos, a perfumaria. É algo que faz parte do dia a dia, que envolve o cotidiano das crianças. Enfim, vamos apurar. O que eu digo é atribuição do vereador fiscalizar? É sim, né? Quer dizer, não vejo aqui nada fora do que deveria acontecer. Explicado isso, vereador, eu senti na sua fala, até anotei, mas enfim, em algum nessas mil folhas aqui eu anotei, a questão de dizer, olha, eu não estou fazendo de conta. E aí, como, à medida que os vereadores vão passando por aqui, eu vou perguntando para compreender o que foi esse movimento e o que aconteceu após esse movimento. Passaram alguns vereadores aqui que à época estavam muito indignados com a campanha lançada por... Ela é capitaneada por a SIC, CDL e SICOM, mas reúne, de acordo com as informações que eu recebi, pelo menos mais 28 entidades. Eles estão idealizando um projeto de iniciativa popular, captando, então, assinaturas, óbvio, né, para ser iniciativa popular, para, então, reduzir o número de vereadores. Como é que foi o seu entendimento, né? Houve muita queixa, olha, por que não, primeiro não procuraram a Câmara de Vereadores para então lançar uma campanha? Eu disse, olha, não vejo com estranheza um projeto popular, não vejo também com estranheza essa tentativa, se é imbuída, né, de uma vontade de economia, de otimização, de eficiência, não vejo problema. Só achei que estrategicamente o veredito veio antes, eles se anteciparam no sentido do faz de conta, né? Ou não foi? Como é que foi a sua reação em relação... Eu pego só a questão assim, não vou pegar tudo, mas só a questão do faz de conta. Tranquilo, Raquel. Primeiramente, eu respeito todas as pautas que vêm das sociedades. Respeito muito as empresas... As empresas também, né? Mas respeito muito as entidades empresariais, a SIC, CDL, SICOM, tem todo o meu respeito, né? Eu recebi a informação de forma muito tranquila. Infelizmente, eu discordei, pelo menos, da campanha publicitária que fizeram, o Tom, né? Dizendo que chega de faz de conta e tal. Acho que isso foi um ataque. É um ataque não só aos vereadores, mas ao poder legislativo, né? No qual é necessário, é importante, que tem um desgaste político. Mas a SIC, CDL e SICOM não aprova as leis orçamentárias. A SIC, CDL e SICOM não dão autoridade legal, aprovação legal para a atuação dos poderes, os outros poderes do nosso município. Então, eu acho que da mesma importância que a Câmara possui do ponto de vista da democracia, as entidades também têm seu papel fundamental em fortalecer a democracia, né? Eu acredito que foi uma... Eu tenho uma leitura, eu respeito as entidades. Só que as direções atuais, eu quero pedir, com todo respeito, autorização para divergir. Eu acho que essa tentativa de ataque à Câmara de Vereadores foi para desviar o foco do total abandono que o Poder Executivo tem deixado na cidade. Como total abandono? Nós sabemos que as entidades empresariais têm uma ligação umbilical com o poder público local. Só não enxerga quem não quer. Ponto. Bom, se tem uma ligação umbilical, por que eles não combateram... Se não tem uma ligação umbilical, por que eles não combateram as renomeações dos cargos comissionados? Que ora foram exonerados, depois foram renomeados. E há suspeita em valores maiores. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz essa pergunta porque são duas questões aí. Vou ter que me aprofundar. Primeira, a questão da ligação umbilical, em outro momento, a própria SIC, CDL, SICOM, etc, etc, lançou uma campanha por questão de segurança, né? Então, quer dizer, não é simpático conhecer a cidade por uma cidade insegura. Não é simpático ter que ir para a rua carregar... cartazes e bandeiras dizendo, olha, Eu agora não me lembro. Chega. Tolerância máxima, aquelas. É, eu não. Tolerância zero? Não, faz de conta para vereadores, mas a questão da segurança. Tolerância zero, tolerância uma coisa zero, assim, em relação à segurança pública. Disso. Então, nesse ponto, não contradiria a sua fala de não, que há uma ligação umbilical, porque eles, é ruim para o município dizer, poxa, a gente é um município inseguro, não vende bem Chapecó, estamos todos inseguros. É o primeiro a parte. Num segundo momento, tirando essa questão da ligação umbilical, eu não consigo me lembrar o nome da campanha. Nem posso pedir ajuda para o ouvinte. Desculpa, ouvinte. Nós estamos sem e-mail hoje, né? E com problema na central telefônica. Então, o ouvinte que quiser entrar em contato com a gente, é só mesmo via WhatsApp. Estamos com um certo pane hoje aqui, mas já estamos providenciando o conserto. Mas não há aí, então, uma contradição? Haveria essa teoria da conspiração dizendo vamos desviar o foco? A prefeitura, de uma forma maligna, teria chamado a SIC, CDL e SICON e dito, olha, vamos atacar o legislativo para livrar do executivo? Vamos lá. Tranquilo, eu acho que é uma pergunta muito sábia, Raquel, e sim, tem que primeiro até jogar no campo da informação com o ouvinte aqui. Eu não abro mão dessa minha leitura política, né, da minha leitura política. Veja, que... essa é a leitura do vereador isso, e eu a estou questionando. Isso, e eu estou dizendo o seguinte, há uma ligação umbilical, porque houve em Chapecó total desmando no aumento da taxa de lixo, houve um total desmando na falta de qualidade no transporte coletivo, na falta de qualidade e continuidade na política de pavimentação asfáltica. A segurança entra também nesse sentido, né? Só que a segurança é uma responsabilidade estadual, né? No qual a prefeitura foi apoiadora até desses movimentos, no qual toda a sociedade apoia o fortalecimento... As causas óbvias. Então, nesse sentido, tranquilo. Nesse sentido, então, cai por terra o argumento de que, mas deixava a prefeitura constrangida quando a SICDL não estava conseguindo. Não, pelo contrário, estavam unidas até. E nós também defendíamos mais segurança. Sem problema nenhum. O que eu quero dizer é dados práticos de fatos que ocorreram. Por que que a SICDL não conseguiram realizar a EFAP? Por que que a SICDL não conseguiram barrar o aumento da taxa de lixo? Que essa diretoria... Não estou dizendo as entidades, que tem todo o respeito, mas a direção atual não conseguiu barrar o aumento da taxa de lixo, porque vários empresários foram penalizados e estão sendo penalizados com o aumento abusivo que ocorreu ano passado. E a IFAP, ora a SIX dela ia coordenar, iam realizar a IFAP, vender até os estandes. A IFAP, que toda ela é paga, né? E de outra palavra, foi cancelada, né? Foi cancelada. E agora está sendo, e vai ser um sucesso a Expoeste, vai ser um sucesso porque toda feira em Chapecó é um sucesso, né? Então, esse e outro, dos cargos comissionados que eu acabei de falar... Esse porém, eu perguntei aqui para o prefeito, eu perguntei para o vereador... Para o vice-prefeito, eu disse, olha, a fala, eu até brinquei, já estou repetitivo, o ouvinte já sabe. Digo, é verdade que vocês dispensaram os servidores pela porta, servidores não, os cargos de confiança, que eles estão voltando discretamente pela janela? O ouvinte já cansou de ouvir essa minha pergunta. E, olha, olho no olho a resposta... Calma, vereador. Olho no olho, a resposta foi não. O prefeito até disse, nós nos adiantamos e quando dispensamos, vou tentar repetir a fala dele, mais de 200 cargos de confiança, cortamos e fizemos um corte muito profundo. E depois nos apercebemos de que em alguns casos, era necessária a volta, mas que de 240 e poucos, não era uma dezena os que tinham... Essa foi a fala... do Caramori aqui. Não é verdadeira essa fala? Eu vou falar o seguinte. Vou falar pelos atos publicados no portal da Transparência. Tá, Raquel? Nessa linha, jogando limpo. Ou seja, o prefeito de Chapecó apresentou um projeto de lei aumentando cargos. Os vereadores da oposição bateram, que não era o momento, e retirou o projeto. Aí depois veio a bandeira, que foi aplaudida por nós, vereadores da oposição, exonerando cargos comissionados. É um momento oportuno, foi elogiado. Sim. Até eu elogiei. Houve um apoio geral por essa iniciativa. Geral. Depois foi renomeado. E aí, mas vocês têm um número de quantos? E aí, 90, se não me falar, mas foi mais de 97, tá? Mas vamos lá. Raquel, só deixa para mim não perder o raciocínio. As renomeações, segundo está na imprensa, está nos atos publicados, na imprensa, em colunas, foi motivada pelo seguinte. Foi chamado os servidores concursados para trabalhar 8 horas, não só no, que antes era só o período da tarde, né, em alguns casos. E aí vários servidores pediram exoneração, e aí houve a justificativa de chamar cargos comissionados. E aí eu critiquei, porque cargo comissionado não é para exercer função de servidor público. Tem um concurso aberto e... Então teria que chamar quem passou aí, o concurso. E aí quando eu fiz essa crítica, e repercutiu muito na cidade, a prefeitura começou a chamar os concursados. Mas estavam usando, motivando as nomeações de cargo comissionado para exercer função de servidor público. Cargo comissionado não é servidor público. Cargo comissionado é para exercer função de chefia e assessoramento. E aí, se é para exercer chefia e assessoramento, precisa de mais de 200, 300 cargos. A Prefeitura de Chapecó precisa mais de 200 chefes. É muito chefe, é muito cacique para pouco índio. Né? Então, nessa linha, esse foi o motivo de estar na imprensa. Vocês receberam essas informações. Devido às exonerações de servidores públicos, houve a necessidade de convocar cargos comissionados. É uma improbidade administrativa se isso ocorresse. Não pode. Cargo comissionado é para exercer função de chefia e assessoramento, e não para ocupar cargo de servidor público ou de servidores aprovados em concurso público. Feita a crítica, começaram a convocar os servidores públicos. Bom, voltando ao tema, as entidades empresariais, as diretorias, deveriam estar atento a isso, né? Atento a isso. E ainda, poderiam fazer uma campanha para acabar de vez com a gênese da corrupção. Eu não vi elas se manifestarem pelo fim do financiamento empresarial no meio político, que eu acho que é... Eu não recebi, não vou receber, e vou combater quem recebe. Não fizeram nenhuma fala, assim, ó, vamos combater a corrupção, vamos acabar com a promiscuidade na política de empresas financiarem políticos, depois os políticos serem verdadeiros agenciadores de investimento? Né, agenciadores de investimento? Não fizeram. Então, eu quero mais uma vez dizer, eu respeito as entidades, mas essa decisão desta atual diretoria foi infeliz e foi assim, ó. Ninguém me chamou para me posicionar publicamente, mas eu sou um conhecedor, minha formação é de direito, fizeram no momento que não dava tempo para a ação popular, para o projeto de lei popular, Raquel. Pois é, ele não dava tempo. Eu preciso finalizar esse bloco, a gente já passou meia hora de conversa. Eu vou chamar o intervalo comercial, na volta a gente finaliza isso, porque eu já ouvi também isso, olha, é na hora errada, porque não há tempo hábil, isso e aquilo, porque não vai resultar na efetiva redução, e eu não fiz a pergunta fundamental, que além da sua reação em relação ao mote da campanha que eu faço de conta, a segunda pergunta que eu tenho feito é favorável ou não? Não é uma pergunta cretina, é uma pergunta que merece ser feita. Porque Chapecó, quando teve a possibilidade legal do aumento, ela pulou já para o teto máximo. A gente não fez o caminho do meio. E não foi feita também uma consulta popular para se dizer chapecoense. Quantos vereadores seriam interessantes? Meios de comunicação fizeram essa pergunta. E eu nunca vou esquecer da resposta emblemática da moça na rua que disse, olha... Não sei porque eles não fazem nada mesmo, então não sei quanto precisa. Ela foi muito despachada, muito franca, né, na fala. Então a gente vai para o intervalo comercial e depois entende se haveria um caminho do meio que os legisladores que não são desse mandato, à época, decidiram pular e o desfecho dessa conversa. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Olhe aqui, preste atenção. Atenção! Atenção para as sensacionais ofertas que a Ufana tem para você. Tapetes indianos a R$16,90. Tecido para lençóis com 2,40 metros de altura a R$6,90 o metro. Regatas femininas a R$9,90. Sutiãs do Loren a R$16,90. Cuecas adulto em malha de algodão a R$3,90. Mantas de casal em microfibra a R$22,90. Camisas gola polo adulto a R$18,90. Fronhas avulsas, belíssimas estampas, apenas R$3,90. Cortinas prontas a R$39,00.

Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédio Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédio Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Profissional Engenharia, problemas de energia? Ligue Profissional Engenharia. As melhores soluções em no-breaks para aplicações de TI e automóveis. Informação Industrial, fone 3322-4200. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Olha, são 9 horas e 36 minutos, e o desfecho, dá ou não dá para fazer melhor e por menos? Tirando essa parte do faz de conta, dá para termos a maturidade de dizer, claro. Poxa, de repente, quando os vereadores, não da sua gestão, mas do mandato anterior, melhor dizendo, do mandato anterior, fizeram um salto de 13 para 21... a gente não deu um passo mais longo do que a perna? Foi um processo democrático, uma votação interna dizendo, olha, se podemos chegar a 21, vamos logo para os 21. Faltou maturidade ou discussão na época? Essa discussão, tirando essa interpelação que o vereador considera oportunista por parte das entidades empresariais, afastando isso, é hora de discutir e seria bom reduzir? Olha, bem rapidinho. Eu vou falar para muito tranquilo. De quem estudou direito por mais de 8 anos, de que a representatividade popular é importante para a democracia. Reduzir despesa, reduzindo representantes popular, é se aproximar da corrupção, é se aproximar das negociatas, que mesmo hoje estamos vivendo intensamente denúncias de corrupção. Ou seja, reduzir a representatividade vai fortalecer aqueles grupos políticos que são financiados por grupos que queiram se perpetuar no poder. Ou seja, eu acredito que, havendo diálogo, Raquel, maduro, havendo um diálogo pensando o futuro de Chapecó, é possível construir alternativas de reduzir despesa e ampliar receitas. Por que ampliar receitas? Eu, quando assumi a minha vaga de vereador, Raquel, eu tinha uma missão: eu preciso me pagar. Eu quero me pagar. E aí nós atuamos incessantemente a fim de pautas para que me pagasse o mandato. Que pagasse o mandato. E aí nós encontramos uma pauta que está para sair aí, a prefeitura está avaliando para aumentar a receita, que é o ISS bancário. Ou seja, a prefeitura pode arrecadar quase 10 milhões por ano. Por ano. Foi uma sugestão deste vereador. Ou seja, a prefeitura pode aumentar a receita. Ou seja, o vereador deu posição apresentando uma sugestão a fim de aumentar a receita. Que não seja aumentando os nossos impostos. Não, é só pagar o que deve. É só pagar o que deve, pelo serviço prestado em Chapecó, que é os bancos. É os bancos que não pagam o que deveriam pagar em Chapecó. No município. Isso, em Chapecó. Vai embora esse dinheiro. Então, eu atuei nesse sentido. Então, eu acredito que o debate sobre redução dos vereadores deve, pelo menos, primar pelo diálogo maduro, porque nós precisamos pensar Chapecó anos-luz, né, próximo século. E ainda, Chapecó, comparado com outros municípios, possui um vereador para cada 2.000 pessoas, Raquel. Tem municípios que possuem vereador para cada 500 pessoas. Tá? Então, Chapecó tem uma certa proporcionalidade na representatividade. E as demandas que vêm para o vereador não são as mesmas que vai para a CICSA da LCCOM. As demandas que vêm para o vereador são demandas políticas que é o vereador que precisa dar encaminhamentos. E eu falei anteriormente, querem ver se o vereador faz de conta? Você, cidadão chapecoense. Primeiro, vamos combater a venda de votos. Segundo, fiscalize a atuação do seu vereador. Qual foi o vereador que você votou na eleição passada? O que ele está fazendo? Ele tá cumprindo com o seu dever? Faça você a fiscalização, você é o principal fiscal e você, cidadão chapecoense, vai votar. E se você votar certo, vai ter um vereador certo. Se você escolher errado, vai ter algo errado. Então, você, cidadão chapecoense, tem que valorizar seu voto para colocar pessoas dignas do seu voto no poder. Né? Então, nesse sentido, primeiro a campanha tem que ser voltada ali, na gênesis do poder. início do poder, no início do poder, que é ali no voto. A sociedade tem que precisa formar, de forma ampliar a consciência política, de escolher representantes que vão defender os interesses da cidade e não seus interesses particulares. Porque isso que eu falo, Raquel, há duas formas de fazer política. Uma é próximo do povo, a outra é distante do povo. E quanto mais distante do povo, mais próximo da corrupção. Então, olha, dada aqui a resposta, é aquela eterna busca pela maturidade, muitas vezes eu não sei a que distância estamos dessa maturidade eleitoral. Eu só faço aqui agora um contraponto, Fernando Matos, assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Chapecó, nos ligou aqui e ele disse, olha, é documento público, qualquer pessoa tem acesso a esse documento, recursos humanos da prefeitura, não foram 97 as renomeações, foram 59. Então, para ficar claro aqui, né, em termos de números, quem é que foi chamado de volta é um número menor do que o anunciado aqui pelo vereador, de 97 para 59, não. Feito então essa correção. Ratificando, acho que o Fernando Matos, agradecendo a informação que veio pela imprensa era na casa de 97, mas fico um pouco mais aliviado que foi 52, mesmo 59. Mesmo assim, eu acho que mais de 200 chefes na Prefeitura de Chapecó é muito, né? Dá para reduzir mais. Ok. Olha, eu havia, já restabelecemos aqui, o telefone ainda não sei, mas a internet foi restabelecida e vereador e-mail pra caramba. Então, nós vamos agora à sua pauta. O vereador, ele tem agendadas audiências e reuniões. Do que tratam? Então, vamos fazer a sua agenda e aí, depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o ouvinte. Ótimo. Obrigado, Raquel. Mais uma vez, quero frisar que eu me sinto muito preparado. Essa legislatura foi uma verdadeira escola para mim. Foi uma escola no sentido de que a sociedade chapecoense está carente de lideranças que representem elas, né? Então, eu me sinto muito preparado em representar a sociedade chapecoense quanto vereador, né? E as minhas pautas que eu vou falar agora são ligadas com a sociedade. Eu tenho várias, em maioria dos bairros eu já tenho pautas construídas, né? Um exemplo, hoje à noite quero convidar toda a sociedade que gosta de andar de bicicleta, os grupos de ciclistas, para participar às 19 horas na Câmara de Vereadores de uma reunião de trabalho para discutir as implantação das ciclovias, ciclofaixas em Chapecó. O plano de mobilidade urbana deu entrada ontem, eu já estou analisando, hoje à noite quero apresentar o tema das ciclovias que está previsto no plano. E aí nós vamos construir de forma, no diálogo, de forma grande, o que, que é possível Chapecó realizar de forma imediata para as ciclovias e ciclofaixas. Hoje a sociedade ciclista vem crescendo a cada dia e eles precisam, primeiro, segurança, né, e precisam fomentar essa cultura da bicicleta que faz bem para a saúde, faz bem para o meio ambiente e faz bem para a economia da família também. Não, e é incrível que, olha, realmente, pela topografia, né, porque ou você está subindo ou você está descendo, realmente tem que ser um atleta. Falo da minha vida anterior, quando era atleta amadora, da minha outra encarnação. Para andar nas ruas de Chapecó, realmente tem que ter um fôlego, um preparo, perna e pulmão. Porque nós não somos, por exemplo, como Joinville, como Blumenau, que são cidades planas, e a gente vê os trabalhadores indo, né? Aqui, fora o nosso trânsito, que é impossível, tem também a questão da topografia, tem nossa... extrema declividade, mas não, eu não digo que seja contra absolutamente, eu digo que é bem-vindo isso, né? E que haja segurança para que essas pessoas consigam transitar. Mas, viu, Raquel, lá no passado, as bicicletas eram aquelas barra circular, né? Hoje tem as bicicletas mais modernas, com marchas, né? Que dão uma certa facilidade. Sim, lá na pré-história eram duas rodas e um guidão, eu concordo, e um freio, né? Hoje, quer dizer, tem uma tecnologia, eu não sei se hoje eu saberia juro. Eu teria que pegar um assessor ciclístico para me explicar como é que funciona a bicicleta hoje. Mas, enfim, vejo com bons olhos, sim. Seria muito civilizado a gente poder dizer, poxa, hoje eu não vou de carro com essa gasolina pela hora da morte. Eu vou de bicicleta com segurança. Eu penso muito na questão da segurança. Imagina uma ciclofaixa, ciclovia, na Atílio Fontana, lá da região da IFAP até aqui, na região do São Pedro. Aqui na Avenida de São Pedro. Que legal que seria, né? Vamos lá. A próxima, no dia 29 de outubro, uma demanda que foi construída com as lideranças comunitárias do bairro da grande região do bairro São Pedro, lá, Bom Pastor, Boa Vista, nós aprovamos uma audiência pública. Os vereadores aprovaram uma audiência pública para discutir a instalação de um distrito industrial no São Pedro. Vai ser lá no Salão Comunitário da Igreja Católica. Por que no São Pedro? O São Pedro, naquela região, há uma criminalização sem causa pela sociedade. Ah, sempre quando acontece... Há preconceito. Preconceito. Só que é um povo digno, Raquel. É um povo que merece todo o respeito. Tem o Verde Vida lá, que está apresentando trabalhos fantásticos, que já se posicionaram favorável à implantação do Distrito Industrial. O telefone também está funcionando, vereador. Acabou de vir um monte de pergunta também. O Distrito Industrial, para ter uma ideia, vai ajudar a desenvolver de forma econômica, mas também social aquela região. Então, dia 29 de outubro, nós vamos debater lá às 19 horas no Salão da Igreja Católica. No dia 5 de novembro, acho que é um dos principais temas, todos são importantes, mas esse do dia 5 de novembro é uma audiência pública para debater o projeto 194 de resolução da minha autoria. Esse projeto, Raquel, que eu escrevi, é para mudar o regimento interno da Câmara, para que quando vêm as leis orçamentárias do município, a Câmara realize audiências públicas nos bairros, nos setores produtivos, comércio, serviço e indústria, para adequar o orçamento municipal aos interesses da sociedade. Bem rapidinho, assim, bem rapidinho. Isso é possível? É possível. Não é reunião em cima de reunião para demandar tempo e para ser algo que, no fim das contas, vai resultar em nada? O parlamento... tem que exercitar o parlar, falar, dialogar, né? Então, hoje o orçamento que está quase 800 milhões de reais, Raquel, não é discutido com a sociedade, né? É um quatro paredes. Não, nós temos que abrir, como falei, se aproximar do povo e não se distanciar. Se distanciou, se aproxima da corrupção. Temos que se aproximar. E assim fortalece as prerrogativas dos vereadores, no qual poderá propor emendas, atendendo os pedidos das entidades, né? Então, pelo menos vai dar mais transparência aos 800 milhões de reais, quase 800 milhões de reais em Chapecó. E o último, para finalizar o ano, foi dia 19 de novembro, uma reunião de trabalho lá na Câmara de Vereadores para discutir a política de zoonose em nosso município. Tem entidades, que é um amigo dos bichos, se não me falha a memória, que está fazendo um trabalho exemplar que merece ser fortalecido. Essa foi uma demanda construída com vários setores, principalmente do Corpo de Bombeiro, que recebe muitas ligações, para nós tentar discutir o fortalecimento e uma referência nas políticas de zoonose em nosso município, né? Então, são temas grandes de Chapecó. Para finalizar o ano, já realizei vários, mas esse aqui é para finalizar o ano, que nós vamos estar dialogando até dezembro com a sociedade chapecoense para construir um novo século para Chapecó. Ok. Eu já entro aqui na questão dos ouvintes, porque o vereador falou no São Pedro, e aí o Bernardo diz o seguinte: gostei de saber que tem vereador preocupado com a grande região de São Pedro, conheço o bairro, tenho amigos lá. E o local ele considera estar abandonado há anos, então, vereador Fossá, a questão do Distrito Industrial já abordada aqui. A gente vai para o intervalo comercial e na volta é bate-bola muito rápido, é WhatsApp, é e-mail, é telefonema. Jogo rápido, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avance. 9h48. Avan apresenta Surpresas da Estação, coleção infantil verão 2016. As tendências para a estação mais quente do ano estão cheias de novidade e diversão. Aproveite! Blusinhas e camisetas infantis a partir de R$ 19,99. E todo o setor em 5 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, a loja das crianças. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Águia Tech Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. A coleção Primavera-Verão 2016 não para de chegar na Calçados Novo Hamburgo. Com isso, os preços estão sendo feitos especialmente para você. Confira: Ramarim a partir de R$ 79,90 cada. Crisales a partir de R$ 49,90. É isso mesmo, R$ 49,90 cada. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Joel

Faltando 5 minutos para as 10 horas da manhã, a gente ri aqui porque realmente assim, vivemos uma época da hiperinformação e fazendo aqui o ajuste, estou entrevistando hoje o vereador do Partido dos Trabalhadores, Cleiton Fossá. Muitas vezes a conversa ela vai tão rápida e quem ligou o rádio não sabe com quem eu estou falando, então muito bom esse lembrete aqui da produção. Hoje quem está sendo entrevistado é o Cleiton Fossá. Vereador, prepare-se que vamos lá. Primeiro, diz o seguinte, eu ganhava a Bolsa Família de R$ 79,00 e o PT teve a cara de pau de cortar, falaram que eu tinha renda, mas não tenho. Quero ver, provar, queria que vocês fossem na minha casa, no Passo dos Fortes. Disse, muito boa sua pergunta, eu acho que vai permitir esclarecer sobre o Bolsa Família, Raquel. Disse, quem concede o Bolsa Família é a Prefeitura. Tá? Existe o programa, o governo federal repassa para a prefeitura a verba Bolsa Família e a concessão, as análises se dá e os pedidos se dá via a Secretaria de Assistência Social. Então, provavelmente a Secretaria de Assistência Social teve um acesso a alguma denúncia, alguma informação no qual ceifou seu direito. Mas se você tem direito, tu pode entrar na justiça e restabelecer o benefício. Mas vamos deixar muito claro, Raquel, Bolsa Família é administrado pela Prefeitura Municipal. Se a Prefeitura não quer Bolsa Família, ela faz o pedido, mas Chapecó aceitou a política do Bolsa Família, tem mais de 5 mil famílias recebendo Bolsa Família em Chapecó, e quem administra e tem estrutura para conceder Bolsa Família é o município de Chapecó. Ok, esclarecido, João. Cleiton, você está bravo porque a Prefeitura recebeu 3 prêmios na área de educação? Não, pelo contrário, eu estou triste. Feliz pelos prêmios, mas triste pela história da merenda escolar, que ela produziu, desviou e superfaturou quase 8 milhões na merenda escolar. Estou triste porque não garante segurança aos nossos filhos. A tristeza é essa. Os prêmios, nós temos que ver os critérios, né, que não condizem com a realidade que está a nossa Chapecó. Triste porque não atendem a demanda dos operários das indústrias em horários alternativos e dos trabalhadores do comércio, que tem que, às vezes, sair antes das 6 horas para buscar seus filhos. Triste por isso. Ok. O Pedro diz o seguinte, vocês já falavam que a prefeitura estava em crise. Como é que vão pagar uma multa de R$ 400 mil, com tudo que ainda tem que ser feito em postos de saúde, escolas e pontos de ônibus? Eu acho que a secretária deveria pagar, não a prefeitura. Por mim, a secretária deveria pagar essa multa. Né? Incompetente, do jeito que está sendo, deveria pagar e sair da prefeitura. Ok, respondido. O Sadir diz aqui, tudo que o pessoal do PT faz, tudo que está acontecendo e você inventando coisas sobre o prefeito. O Sadir ficou chateado com o seu tom. E eu já complemento com o Luiz, que diz, a postura odiosa da esquerda lembra a administração até 2005. E isso é no Brasil inteiro. Só que a gente sabe que isso é cortina de fumaça. Então, Sadir e o Luiz se incomodaram. Luiz, não se magoem comigo, por favor. Se magoem com os atos que eu falei aqui. Tá? E outra, eu não faço política com ódio, eu faço política com amor. É bem diferente. Eu defendo o amor nas relações políticas, Raquel. Já muito claro, né? Agora, eu não vou fechar os olhos pelos demandos do transporte coletivo, que não tem qualidade, pavimentação asfáltica, que se utilizam para ganhar voto, os exames e cirurgias, que estão hiper atrasados. Eu não fecho os olhos pelo direcionamento e superfaturamento da merenda escolar, eu não fecho os olhos pelos atos de improbidade que vem acontecendo e os desmandos em nossa cidade, eu não fecho os olhos e não defendo indefensável. Se alguém do PT cometeu alguma irregularidade, que pague. Eu sou defensor que o partido deveria expulsar, porque prender não pode, prender é só a justiça, e se a justiça ficar aprovada, que vá pra cadeia. Mas uma sanção maior, Raquel, que o povo não eleja, porque daqui a pouco ele sai e volta, como Fernando Collor voltou. Pois é. É só mandar um abraço aqui para o 5566, o WhatsApp, que nos manda uma mensagem. Vou abrindo aqui. O Telmo diz o seguinte, vereador, como oposição vocês são ótimos, mas como governo vocês são péssimos. Só fala em extintores, olha o que o seu governo fez e está fazendo com esse país. Então fica difícil dizer ele poder falar de alguém. Como que é o nome? Aqui? Telmo. Telmo, com todo respeito, Telmo, quando eu falo extintor, é para cuidar dos nossos filhos que estão nas escolas. Não vamos desviar o foco. Extintor é para caso aconteça algum incêndio numa escola, esteja funcionando e que, de forma preventiva, não atinja e não aconteça uma tragédia nas escolas. Essa é a minha atuação enquanto vereador de Chapecó. Na governo, eu nunca tive oportunidade, embora eu me sinto muito preparado. Se eu fosse prefeito da cidade, tenho a certeza que eu ia fazer a limpa das maracutaias que existem na nossa cidade. Certo. O Eugênio, ele diz, ele manda um abraço para o Cleiton Fossá e acha que a prefeitura tem que pagar a multa, sim. O cidadão, quando tem uma multa na prefeitura, né, se não pagar, vai para o SPC ou para o Serasa, né? E aí, então, colocar a mão na consciência e analisar se é melhor gastar em publicidade ou na segurança dos alunos. Ele lhe manda um abraço aqui. Obrigado. O Eugênio. É, vamos abrindo aqui. É, o Paulo... Ele diz, pergunta para o nobre vereador para onde vai o dinheiro da multa. O Ministério Público, ele aplica nas escolas? Porque se ele arrecada essa multa, se essa multa chega a ser paga, né? É uma pergunta interessante, porque as pessoas não sabem a destinação. Ótimo. Ele quer saber se esse dinheiro, então, se é proveniente de uma multa por conta das escolas, vai para as escolas ou vai para pagar os pomposos salários do judiciário, né? Porque quem vai pagar a multa, na verdade, são os cidadãos. Então, é uma dúvida técnica. Não vai para pagar salário de promotor, pelo contrário, vai para um fundo específico aonde os municípios podem acessar e investir aonde quiserem, os municípios, né? Mas infelizmente vai sair dos cofres do município. Quero frisar, é muito triste saber que tem que tirar essas multas dos cofres públicos, né? Poderiam ter pelo menos saudado com a instalação dos equipamentos de segurança. Ok, vamos continuando aqui. O Newton diz o seguinte: eu estava presente na audiência pública do plano diretor no São Pedro e é mentira do vereador dizendo que teve problemas entre o vice-prefeito e os moradores. Ele diz, aí ele repete, mentira, eu estava presente e isso é uma mentira. Bom, posso... Com bastante ênfase. Tranquilo, posso até ter me equivocado se foi na audiência do plano diretor, mas foi numa audiência pública, tem uns boletins de ocorrências do cidadão, e o boletim de ocorrência é um documento público, né? Que demonstram que houve esse problema lá, né? Então, eu acredito que uma liderança política tem que estar preparada para receber críticas e não querer provocar uma lide, um desmando, né? Então, eu acho que posso ter me equivocado, se foi na audiência do plano diretor ou foi outra audiência que eu posso ter me equivocado e reconheço. Eu não tenho problema em reconhecer algum equívoco, tá? Tá, já o Ricardo Gomes aqui diz, olha, Cleiton, você é o cara. É, ele diz que tem que ir fundo, fazer denúncias, tem de deixar sem remédio nos postos, sem comida nas creches, sem asfalto nas ruas, isso está errado, então ele parabeniza. O Murilo vai para a questão nacional. Não bastasse a Edeli Salvati, do Partido dos Trabalhadores, assumir um cargo na Organização dos Estados Americanos, acho que é das Nações Unidas. Não, desculpa, Organização dos Estados Americanos, ele fala da OEA e depois ele diz, logo em seguida o marido dela assume cargo na ONU, né? Das Nações Unidas, recebendo cerca de R$30 mil por mês. Se isso não é nepotismo, então o que que é? Estão querendo enganar a quem? Verdade, concordo com ele. Se isso está acontecendo mesmo, quero me solidarizar com ele. E eu acho que não pode, eu acho que não deve, eu acho que tem que ser repudiado. Da mesma forma que um vereador aqui de cidade tem uma filha, um parente na prefeitura. Ou seja, da mesma forma que ele fala a nível nacional e internacional, no qual eu discordo também, eu acho um absurdo colocar esposo, marido, filho, parente, eu sou contrário a essa prática. Em Chapecó nós temos isso, vereadores que possuem parentes nomeados na prefeitura. Então, da mesmo tema a nível internacional e nacional, acontece aqui em Chapecó. Enquanto vereador, eu tenho que estar atento no local. Tanto que eu estou tentando construir uma lei, Raquel, que proíbe a contratação de parentes de vereadores no Poder Executivo e do Executivo nos vereadores. Estou tentando construir. É o nepotismo cruzado? Cruzado, de forma legalizada. Eu sou contrário e concordo com ele. Bem, o Giancarlo diz, sobre os escândalos da Petrobras que renderam prisão de representantes das empreiteiras, um ex-diretor da estatal ligado ao PT, o que é que o vereador tem a dizer? O PT está caminhando para o seu fim? Não seria isso, vereador? Não, olha só, como é o nome do... É o Giancarlo. Giancarlo, olha, importante sua pergunta, eu combato a corrupção. Olha, eu vou falar uma frase que eu venho dizendo há muito tempo, ninguém fica rico em cargo político, em cargo público. Quem fica rico porque está devendo alguma coisa, não tem outro jeito, Raquel. Eu uso a minha imunidade para falar isso de forma muito tranquila. Então, não tem problema nenhum em dizer isso. Se alguém ficou rico fazendo maracutaia no setor público, tem que ir preso, mas não só preso. A população não tem que mais votar nessa pessoa. E vou dizer mais, da Lava Jato, olha, eu entendo o seguinte, teve algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores que estão envolvidas e também lideranças de outros partidos, acho que a maioria dos partidos era até do PP a nível nacional. O que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos dividir. Eu respeito todos os partidos políticos. Eu não respeito as pessoas que ingressam no partido político para fazer sujeira, fazer maracutaia, meter a mão em merenda escolar, meter a mão em direcionar a licitação. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Não concordo. Então, só vamos ter que poupar os partidos políticos. Os partidos políticos precisam ser filtrados, precisam valorizar aquelas lideranças com história ilibada, né? Então, todos os partidos são importantes. Agora, todas as pessoas que vão nos partidos para fazer negócio devem ser extintas da política. Bom, enfim, a Marilete, ela mandou aqui um áudio, ela diz, olha, fala sobre a questão que foi levantada aqui pela Marcilei Vinhati, a gente teve aqui a presença do Palaoro, do João Rodrigues e o direcionamento que teve... Bom, resumindo, eu queria ganhar tempo, mas vamos lá. Houve um inquérito, esse inquérito foi encerrado por falta de provas em relação a direcionamento de licitação e gastos com a merenda escolar. Só que agora, então, o Ministério Público, a atribuição que ele tem, ele abre um novo processo investigativo. A questão crime já foi zerada, mas parece que agora entra um novo levantamento de dados por parte do Ministério Público. E disse o Palaoro aqui que é uma questão natimórica. Porque já houve um julgamento dizendo que não há... Eu estou tentando resumir, minha gente, porque é correr contra o relógio. Tem alguma opinião sobre isso, vereador? Bem breve. O que foi arquivado, na verdade, foi ilícitos penais. Né? Ilícitos penais sobre o mesmo fato. Né? A ação de improbidade administrativa diz respeito a sanções administrativas, civis e políticas. Ou seja, improbidade administrativa não é ilícito penal, e sim civil, administrativa e política. É isso que o Ministério Público denunciou e está apurando lá de 2006 e 2009. Eu estou focado, a Marcilei Vinhati já fez a sua fala, eu não quero repetir a fala dela, mas eu estou preocupado de 2013, que é quando eu entrei na Câmara de Vereadores até agora. Que nós já pedimos a saída da secretária de Educação para não utilizar do cargo para se defender, e também pedimos o cancelamento do contrato da NutriPlus. Está sob júdice, tem que cancelar o contrato. O prefeito que é comprometido com a moralidade pública, comprometido com a lisura, deveria ter saído na frente e contribuído em cancelar o contrato. E se não contrata, eu quero parafrasear aqui o seguinte, o político que fecha os olhos para a corrupção, ou é conivente ou deve algo. Então, por isso que nós vamos a fundo de 2013 a 2000 e até a atualidade para investigar a fundo se o superfaturamento ainda existe em Chapecó. Ok. Respondido, João Forte diz o seguinte, quem vai pagar a multa? Isso não é improbidade? A prefeitura é obrigada a celebrar um TAC? A prefeitura não é obrigada a celebrar um TAC, mas quando celebra, ela diz, olha, eu vou cumprir no prazo, né? E se não cumprir no prazo, para mim é uma omissão, porque não só o TAC foi cumprido, mas a legislação estadual, no que diz respeito a critério de segurança, foi descumprido. E aí o promotor de justiça deve analisar se vai entrar com uma ação de improbidade pela omissão de dar segurança aos nossos filhos e professores e comunidade geral nas escolas. Olha, o Paulinho dos Santos, ele está chateado aqui, ele diz, olha, chega a ser repugnante ouvir a fala do vereador, porque quando o Partido dos Trabalhadores governou Chapecó, nossas crianças estavam no meio do lixo, das baratas e dos ratos estudando. E agora, né, ele encontra a sua denúncia, ele acha que haveria forma de contribuir mais para o município. Eu agradeço aqui a sua fala, aqui entre nós, Paulinho, obrigada pelo seu elogio, mas fica aqui então a crítica dele em relação ao estado anterior das creches na gestão do Partido dos Trabalhadores. Para mim, eu não sei se é cargo comissionado ou se tem alguma relação empresarial com a prefeitura, mas é uma fala que merece ser repudiada também, porque o Partido dos Trabalhadores governou Chapecó, foi julgado nas eleições, ponto final. A partir de lá, já fazem mais de 12 anos que o PSD governa Chapecó. E nesses 12 anos, o que fez? Atendeu a demanda? Qual foi a escola construída em Chapecó com dinheiro próprio? Com dinheiro próprio. Né? As creches construídas até hoje, todas ou são do governo federal ou de emendas parlamentares, que é a situação lá do Jardim do Lago. Então vamos ser justo. Já fazem 12 anos que o PSD está no governo e não conseguiu atingir os objetivos de dar uma Chapecó mais justa e igualitária a todos no que diz respeito à educação. Mas saber direcionar a licitação como foi a da IFAP, saber direcionar a licitação como foi a da merenda escolar, isso eles são craque. Ok, respondido. E finalmente a Suelen aqui diz: todos percebemos os sucessivos erros de gestão do governo federal na condução da macroeconomia e o impacto direto no orçamento dos municípios. O vereador avalia a forma como os nossos governantes atuam, gosta de fazer isso. Por isso, eu gostaria que ele opinasse sobre as manobras e pedaladas da presidente nos últimos meses. Isso é, claro, uma situação inevitável. Fazer parte, integrar o governo... integrar o partido que governa o país, as pessoas ficam em dúvida, as pessoas querem respostas, é o que pede então a Suelen. Faz uma avaliação macro. Suelen, vou fazer uma avaliação macro e dizer o seguinte: eu não perdoo erros de qualquer gestão pública, e não importa o partido. As pedaladas fiscais, se houve algum erro, que seja punido do ponto de vista legal. O que nós não podemos aceitar é golpe. O que é aceitar é comprometer a legitimidade popular. Eu, em Chapecó, eu aceitei o resultado das eleições quando o PSD ganhou as eleições. Ponto. A vontade popular tem que ser respeitada. Agora, eu quero fazer uma análise com a Suelen, com toda a Chapecó, de forma muito tranquila. Muito tranquila. Eu quero que vocês façam um exercício comigo, chapecoense. Eu sou filho de Chapecó, eu atuo em Chapecó de dia e noite, Raquel. E eu quero que vocês me provem qual foi a obra construída com dinheiro exclusivo do orçamento público municipal. Só com dinheiro público municipal. Sem financiamento, sem contrapartida, sem ser obra do governo federal. Me citem uma obra. Uma obra. E aí nós vamos falar o seguinte: o governo federal fez a Universidade Federal 40 milhões de reais só de construção. Construiu 5 CEINs, um no bairro Paraíso, um no bairro Passo dos Fortes e 3 CEINs na Grande Região da IFAP. O Instituto Federal, preciso citar na área da saúde também, Raquel, o UPA, o pronto atendimento, 31 milhões de reais para o Hospital Regional, Unidade de Saúde do Alto da Serra, Cristo Rei, Belvedere, Esplanada, tudo recurso do governo federal. O SAMU também, governo federal. Olha só, no esporte e lazer, 2,5 milhões de reais em centro de artes esportivas unificados. 1,7 milhões em centros poliesportivos. Infraestrutura, o acesso da 282, Raquel. E na habitação, programa Minha Casa Minha Vida, mais de 5 mil famílias beneficiadas. Ou o Sarfron, o helicóptero que dá segurança, que salvou vidas em Saudades, 3 milhões do governo federal. E sem falar do restaurante popular, 3 milhões na obra e mais 1,4 milhões por ano. Bom, mesmo na crise, Raquel, nós estamos assistindo em Chapecó investimentos do governo federal, que eu ainda acho que merece mais. Eu sou defensor demais. Agora, qual foi o Chapecó arrecada, em média, quase 40, 50 milhões de reais por mês? Onde está sendo investido esse dinheiro? Qual é a obra do governo municipal com orçamento próprio? Orçamento próprio. Não tem. E aí é o seguinte: investem 8 mil reais por dia em publicidade, conforme o portal Transparência. O cidadão chapecoense, 8 mil reais por dia... para divulgar obras do governo federal, nem do governo municipal. Ou seja, me perdoem a minha indignação, porque eu assisto isso todos os dias e acho que o governo federal tem alguns erros, e sou humilde a reconhecer os erros e dizer torço pelos acertos. Como sou humilde em reconhecer que Chapecó está errando, e humilde em reconhecer que eu torço ainda para Chapecó, que Chapecó tem chance. Pois é, o que faltou, eu acho, esse contraponto na fala da Suelen, é a preocupação que todos estamos dividindo nesse momento, nessa análise, é para onde é que nós vamos. Eu não quero que falarem, não vou entrar no mérito do golpe, disso ou daquilo. O que ela questiona é a condução da macroeconomia. Ontem, ou antes de ontem, na ONU, ela disse: percebemos que o modelo que instauramos já não tem mais fôlego. Só que ficaram 3 pontinhos na fala dela e eu me perguntei, pois é, e a partir daí? Eu acho que essa é a grande dúvida. Muito bem, já se entendeu que esse modelo se esgotou, ela apostou no ministro que tem uma visão tributarista. Eu me lembro muito da Revolução Francesa: não tem mais pão, come croissant. Se isso fosse, né? É louco isso. Então, no sentido de que, olha, não tem mais dinheiro? Aumenta o imposto, que a gente vai dar um jeito. Então, isso é que deixa o ouvinte, o brasileiro, de uma forma geral, para onde nós estamos indo. Acho que esse é o contexto da análise macro, não a obra. Sim, a gente acompanha, vive isso, mas o contexto do para onde vamos. Não, eu acho que Eu sou um brasileiro que não desiste nunca, sou chapecoense que nunca desiste também. Eu acho que todos os governos de todos os partidos passam por um momento com grande dificuldade frente à economia mundial. O Brasil não é diferente, mas ao contrário de outras crises, Raquel, o Brasil não se ajoelhou para um fundo monetário internacional, tem reservas internacionais que vão pelo menos garantir uma sobrevivência, passar por esse momento de crise. Eu ainda torço que o Brasil consiga superar sem fazer empréstimos internacionais, porque a gente sabe, temos exemplos de Chapecó, o Fonplata foi um empréstimo internacional fixado no dólar, né? Então, só para ter uma ideia, totalmente assim, importante para a pavimentação das vias dos ônibus, mas que não foi feita na totalidade. Estão pagando ainda hoje esse empréstimo. Ou seja, eu ainda acredito que a economia, sem criar tributos, sem onerar a classe trabalhadora, os pequenos empresários, tem solução. Eu sou favorável à criação do imposto sobre grandes fortunas. Nós somos favoráveis a tributar os bancos ainda mais. Por quê? Porque os bancos são os que mais lucram na sociedade brasileira, né? Especulando valores e torcendo por crise. Nós temos que... Nessa área eu não abro mão, acho que nós temos que tributar nesse sentido. Mas agora, nós precisamos fomentar a economia. Fomentar a economia se quer, pelo menos, apertar o cinto, ter responsabilidade fiscal. Eu sou favorável à redução de ministérios, sou favorável à redução dos cargos comissionados, mas eu sou vereador de Chapecó e eu ter essas opiniões para a sociedade saber minhas opiniões. Mas eu tenho foco. Foi o questionamento da ouvinte. É esse entendimento, né, de para onde estamos indo, que todo mundo se pergunta, vai na padaria, no mercado, né, o para onde vamos, eu acho que então agora foi respondido. E para finalizar, tu acha que é crime, Raquel? Hoje, pessoas que já estavam no aluguel já possuem casa própria. Hoje, pessoas que andavam de ônibus possuem seu carro próprio. Estamos passando por um momento de crise. É nas crises que saem as boas ideias, né? As crises que fazem a diferença do joio e do trigo, do administrador inovador, né? Eu ainda torço que nós tenhamos uma inovação na política a fim de construir uma sociedade mais justa, igualitária, que atenda aos anseios da sociedade chapecoense e brasileira. Olha, eu quero agradecer. Desculpa, gente, às vezes eu me bato um pouco porque a gente tá com e-mail, com WhatsApp, com N coisas, e vou precisar contratar uma pessoa para pilotar aqui o Estúdio Condá. Mas enfim, eu finalizo, eu não estou conseguindo ler, mas recebi aqui o WhatsApp do Fernando Matos, amanhã a gente vai ampliar essa discussão. Ele olha, só para fazer um contraponto, obrigada ao Neumar que me ajuda. Ele diz, vou citar apenas duas obras com orçamento próprio, sem Pequeno Príncipe, sem Jardim do Lago, né, dizendo, olha, o vereador que fez um desafio de que não havia obra feita com o dinheiro municipal. Mas receberam subvenções de deputados, que não é só dinheiro próprio. Sim, mas é... Bom, enfim, amanhã o pessoal amplia, né? A gente já esgotou o tempo aqui do programa. Eu quero agradecer a participação do ouvinte. O ouvinte sempre muito atento, muito ligado. Vou melhorar, vou aprender a operar melhor tudo isso aqui, porque realmente são muitas fontes. E hoje deu problema em tudo quanto foi canto. Mas ainda assim a gente conseguiu conversar com o ouvinte. O programa se presta a isso, né? E conseguiram ouvir também o vereador. Obrigada pela participação. Obrigado, Raquel. Um programa muito produtivo nessa manhã. Agradecer todas as perguntas dos meus críticos e dos meus apoiadores. Muito, muito bom. A democracia é isso. É isso. Eu respeito todos, né? Digo para vocês que eu tenho uma vida regrada no ponto de vista da legalidade e moralidade. Tenho um compromisso com a limpeza na política, seja ela em todos os partidos e respeitando todos os partidos. Quero dizer que o vereador Chapecó não... O vereador Cleito Fossá aqui em Chapecó não vai abrir mão de uma Chapecó que atenda os desafios que o povo Chapecó precisa, que é na educação, é no transporte e é principalmente na transparência dos investimentos públicos. Obrigado, Raquel. Ok, eu agradeço, quero mandar um abraço para os parceiros aqui do programa. Há tempo que eu não faço isso: Calçados Novo Hamburgo, Crédio Oeste, Agatec Informática, Profissional Engenharia, Dedetizadora Catarinense e o www.guiacardápios.com.br. Olha, eu me despeço lembrando a você que o resumo do que foi dito aqui, né? Estamos trabalhando na questão também de disponibilizar o áudio para o ouvinte. Estão no blog do programa, no estudiocondá.com.br. A gente deixa ele prontinho lá pelas 11 da manhã e você tem então um resumo didático do que aconteceu a cada programa. Um abraço, a gente se despede e volta amanhã. Até lá. Super Condá AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.